A Mosca, um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca em Direto, a partir da Rádio Lisboa. O meu nome é Alexandre Pinto, sejam muito bem-vindos a esta emissão. Na semana passada não houve, devido a alguns problemas técnicos, não foi possível fazer a ligação da minha parte até ao servidor da Rádio Lisboa, uma chatice enorme, mas hoje prontíssimos para compensar. A verdade é que foi quase uma semana de férias, porque vamos ouvir tudo o que tinha preparado para a semana passada. Era uma ótima emissão. Vamos começar com música pop, vamos centrar-nos neste universo, pelo menos durante a primeira parte do programa, e depois partimos para coisas mais experimentais. Mas começamos com uma ótima música nova, nova, eu acho que na verdade é do ano passado, mas já confirmo. É da autoria de Kim Petras, que é conhecida por uma série de coisas, mas a partir de agora será conhecida por ser um fantástico nome da música pop. Vamos ouvir I Don't Want It At All. É o seu single de 2017, creio, mas vamos já confirmar. Até já. We can have some fun. Oh yeah, oh yeah. Baby, don't you fight it. Close your eyes and swipe it. Maybe I could be with you. If you buy me diamonds and you keep me smiling, baby, I can be with you. You better hook it up at the place I like. Gotta make it fit like the perfect size. Oh yeah, oh yeah. And if you give me everything I want, you go from none to number one. Yeah, you're so cute, yeah, you're so fine. Oh yeah, oh yeah. Baby, don't you fight it. Close your eyes and swipe it. Maybe I could be with you. If you buy me diamonds and you keep me smiling, baby, I can. Give me summer in the heavens. Na verdade, a música é de 2017. Estamos a ouvir Kim Petras, um bocado atrasados. Não fomos verdadeiramente vanguardistas neste nome. Mas é um ótimo single. Kim Petras é, além disso, alemã, nasceu em 92. E antes da sua carreira de música pop, que está, penso eu, a começar agora, ou a começar a ter mais expressão agora, foi um dos casos mais mediáticos de transexualidade precoce na Alemanha, e acho que até em geral foi preciso os pais intercederem, e foi um caso algo mediático por causa disso. Acho que faz parte de, enfim, de uma luta muito, muito contemporânea, muito do nosso tempo, e bem, agora parece que correu tudo bem, e ficamos com a música de Kim Petras, I Don't Want It At All. Agora vamos passar para mais música pop, e este foi um dos grandes fenómenos da semana passada, ou há duas semanas atrás, porque o EP já saiu, saiu agora recentemente, o EP dos Quero Quero Bonito. Vamos recordar uma música do seu disco anterior, chama-se Bonito Generation, é de 2016, e foi na altura um dos discos que mais me fascinou naquele ano. Música pop muito bem construída, muito, enfim, brincalhona, com noção do que é ser música pop, e algumas ideias formais que são bastante interessantes. Ora, Kim Petras cantou sobre ter coisas, os Quero Quero Bonito estão do outro lado do espectro e cantam sobre fazermos uma pausa nos nossos dias. É um discurso que não faz parte do mundo capitalista, mas vamos dar uma oportunidade para os ouvir. São os Quero Quero Bonito com Break, uma das mais encantadoras músicas de Bonito Generation. Sejam bem-vindos mais uma vez. Até já. Muito encantadora a música dos Quero Quero Bonito. Aqui ouvimos Break, mas virtualmente todas as músicas deste disco são apropriadas a passar na mosca. Destaco aqui, acho que há um diálogo muito interessante entre a formalidade da música e a própria canção. E disso, dentro do contexto de música pop, é interessante. Eles acho que são. Acredito que eles são um grupo muito, muito sui generis nesse aspecto, nessa sua capacidade. E lançaram agora um EP chamado Totep, cujo single é Only Acting, para o qual há um vídeo que recomendo que vejam, porque a experiência da música aumenta com esse vídeo. Portanto, se estiverem a ouvir isto agora em direto, podem pôr no mute, ir ao YouTube. E seguimos isto em conjunto. Este exercício que eles fizeram, ainda dentro do contexto de música pop, desta vez ao contrário dos seus trabalhos anteriores, há uma banda, embora muito rudimentar, não, tecnicamente não é nada de extraordinário, mas o que eles fazem com esta canção é de facto algo magistral. Estou muito curioso para saber qual será a próxima direção dos Carcar Bonito, mas com altíssimas expectativas depois de ouvir o que vamos ouvir agora. Chama-se Only Acting, é do seu novo trabalho fresquíssimo. O EP chama-se Totep. Até já. When I step onto the stage, see the curtain raise, I'm a parent, I've got someone to play. All the crowd are in the seats, looking straight at me for an answer. They just get what they see. They applaud in the ashes, locking the door till the matinee. So I get to know the cast, though it doesn't last. I'm a pro, but I won't take it too far. Now I know I shouldn't get comfy on the set. São os Carcar Bonito, ouvimos Only Acting, e recomendo mesmo Se ficaram minimamente interessados com o que eles fizeram aqui, passem pelo YouTube, vejam o vídeo, porque a experiência é completamente diferente, está mesmo muito bem feito. O EP não é grande coisa, são apenas 4 faixas e acho que no total cerca de 11, 12 minutos, sabe a pouco. Mas também parece que é um período de experimentação para eles, que não é um trabalho para levarmos com muita seriedade. E, bom, tenho mesmo muitas expectativas para saber se eles vão tentar incorporar esta parte mais noise e a rejeição de uma estrutura nos seus próximos trabalhos, porque se há alguém que consegue fazê-lo com muita pinta, são os Quero Que Era Bonito. Bom, já saltamos aqui uma outra sugestão que tinha, mas penso que vamos ficar sem tempo se continuarmos este ritmo. Era a música de Saint Vincent, mas vamos passar a alguém que também tem dado alguma subversão ao mundo da pop. Trata-se de Kieran J. Callinan, o disco é também do ano passado, chama-se Bravado. A capa é curiosa, podem vê-la e falamos mais dela a seguir. Este disco é muito desconcertante e não é muito coerente. Na verdade, sinto que é alguém ao estilo de Alex Cameron, uma figura masculina muito forte, mas que está a fazer música pop experimental e também a pôr nessa mesma música, nas suas performances, alguma noção de, enfim, tentar quebrar a ilusão da música pop, tentar quebrar a perspectiva do artista e do entretido. Dou-vos um exemplo mais particular a seguir. Entretanto, ficamos com S.A.D., SAD, que são as... se calhar não são, vou confirmar qual é a sigla disto. Bom, uma tremenda confusão. Ficamos com Kieran J. Callinan e falamos já a seguir. Este é o seu take na música EDM que tanto nos assolou nos últimos anos. Até já. Nobody gotta leave tonight. Just another song about drugs. And I everybody can believe tonight. Just another song about drugs. Sweet dreams and high hopes to black sleep and nut hub. Deep breaths don't choke. Mom's got your hand, understand every man someone serves. So get a lung full of dope smoke. Now you're laughing at my jokes. Laugh louder at my sick joke. We're getting deep again. Life begins at 1 a.m. So nobody gonna leave tonight. Just another song about drugs. Everybody can believe tonight. Just another song about in plastics, thrown down the stairs, feeling fantastic. Strip me down to my underwear. I'm a kind of guy. My higher self, self-aware, aware enough, enough to know. My choices are my own. But I can't breathe again, I can't trust my friends. I'm an even guy. Now the second one is coming on strong. I think I might be high. Nobody gonna leave tonight. Just another song about drugs. Everybody can believe tonight. Just another song about. SAD, que na verdade significa Song About Drugs, era essa a sigla que me faltava. O disco de Kieran J. Callanan, Bravado, eu consigo pô-lo ao mesmo nível, enfim, não nível criativo artístico, mas talvez ao mesmo nível de subversão da experiência artística, ao nível, por exemplo, de Dean Blunt. Ele já... Há um ótimo artigo de uma reportagem que fizeram de um concerto dele agora há pouco tempo no festival, e aquilo foi uma atrapalhada de todo o tamanho. Invasões ao palco, comentários que não correram nada bem. Fica a dúvida se aquilo foi de facto planeado ou não, mas mesmo que tenha sido, marcar um concerto e não aparecer é o tipo de coisas que, por exemplo, os Death Grips fariam. E agora vamos passar à música de Kate Bush. Fazemos aqui uma enorme viragem no registo que estávamos a tomar. Vamos ouvir Kate Bush, a canção Deeper Understanding do álbum The Sensual World. E esta é sobre a nossa relação com os computadores. Uma coisa lindíssima da autoria de Kate Bush. Thank you. Este é um disco de 1989, notavelmente presciente nas suas letras Deeper Understanding de Kate Bush, sobretudo, abrange uma série de temas, mas em particular a nossa relação com o computador, com a internet, e o ouvinte habitual saberá que é uma coisa que me fascina. E fica este ótimo registro da Kate Bush, que entretanto levou um rework, acho que no ano de 2011, mas não consegui trazer-vos, e ficamos com esta sua versão original. Ora, agora passamos a um dos nossos momentos prediletos de todas as emissões, quando fazemos a referência à nossa muito, muito querida Port Calling. Port Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip-hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. Porto Calling é a loja de vinil do Porto. Fica sediada na Rua da Conceição, por sua vez muito perto da Rua de Sedofeita, e está especializada numa série de géneros que nos são especialmente queridos, em particular o rock, o pop, o jazz, o blues, o funk, o disco, o soul, reggae, dub, ska, entretanto já passamos vários que não nos são assim tão queridos, a rocksteady, roots, hard, metal, punk industrial e goth. Tem uma ótima secção de discos novos, coisas que vão saindo, que estão a bater na imprensa mundial. Depois há uma secção especializada nos géneros que o Pedro aprecia, entre os quais o punk, o garage, o dub, o reggae, o industrial, o post-punk. Enfim, tudo coisas que também têm o seu tempo de antena aqui na Mosca. Mas depois, uma ótima secção de discos usados, onde se apanha de tudo um pouco. Se gostam de fazer crate digging e encontrar algumas pérolas, podem perder horas incontáveis no Port Calling. Como também uma ótima secção de música portuguesa, que é lá onde vou buscar grande parte das coisas que acabamos aqui por passar. De resto, já não vou à loja há algum tempo, é uma falha que tenho que remediar muito em breve. Mas uma das últimas recomendações que eu tenho do Pedro é o disco das The Headcoaties, Senhoras do Punk, e vamos ouvir uma ou talvez duas faixas. A primeira, de qualquer forma, chama-se Punk Girl, do disco Punk Girls, já vos digo o ano. De resto, há uma ótima notícia para quem aprecia punk, coisas punk, pós-punk e portugueses lá fora. As The Raincoats vêm a Braga em junho, é um enormíssimo nome e vai ser certamente um ótimo concerto. Vamos estar por lá, apareçam também, mas agora por enquanto ficamos com as The Headcoaties, vamos ouvir Punk Girl. Punk girl, who understands my mind. Find me a little Ficamos com a música das The Head Coat Tees, Punk Girls, de 1997. É um projeto no qual integra Holly Golightly, que o Pedro já me tinha falado, já me falou algumas vezes para passar aqui, acho que até já passei. Mas entretanto vi o Breakfast at Tiffany's, que é o filme de onde vem o nome de Holly Golightly. E eu achava que Holly Golightly era um nome artístico, mas é mesmo o nome verdadeiro da... Penso que da vocalista deste grupo que acabamos de ouvir. Vamos chegar com mais uma faixa, gostei da energia delas e vamos chegar agora com You're Right, I'm Wrong. Me recordo, ouvimos Punk Girl, estamos ainda com as The Head Coat Tees e com elas ficamos mais um pouco. Música das The Head Coat Tees, ouvimos You're Right, I'm Wrong, foram duas canções seguidas, sugestão da Port Calling. E a partir de agora vamos para outros sítios, vamos ouvir os Legendary Pink Dots. São um projeto daqueles que, enfim, têm uma história muito particular. Eles são europeus, estiveram sediados na Holanda, acho que são de naturalidade britânica. E lançaram uma série de coisas ao longo de uma extensíssima carreira. São daquele tipo de bandas, uma espécie de culto, cuja discografia, além de ser imensa, tem uma reverência enorme por parte de quem os segue. Vamos atacar o disco, um dos discos mais conhecidos deles, chama-se The Crushed Velvet Apocalypse. Eles devem à eletrónica e à música de sintetizadores. Acho que conseguem chegar a vários registros nos seus trabalhos e isso é interessante. Vamos ficar com um trabalho deles, que ainda assim é singular dentro do resto do que fizeram. Chama-se I Love You in Your Tragic Beauty. Podem pegar nas letras se estiverem à mão. Estão à distância de um clique, na verdade. E acompanhamos este poema sonoro dos The Legendary Pink Dots e depois passamos para um outro trabalho deles. E depois disto, vamos a sítios bem mais estranhos. Ficamos com os Legendary Pink Dots. Espero que gostem e até já. watched you in your tragic beauty walk beneath my window, eyes aimed high but unfocused. You never noticed me. You always wore the same dress, always bore the same expression. It's a loveless world, so what's the point of looking? Let it be. I considered throwing roses, thought I'd maybe wave a flag. Had to try and force some small connection, but there's a snag. It's my confession that I watch you in my tragic isolation, in my fear. That's the way it's been for years, that's the way it will always be. Always be. Ficamos com este trabalho preliminar dos The Legendary Pink Dots. Ouvimos I Love You in Your Tragic Beauty, com um pequeno poema a acompanhar. Acho que não era algo usual na sua carreira. Penso também que eles continuam ainda a produzir. Este disco já agora é de 1990, portanto já tem mais de 20 anos, quase 30. E chama-se The Crushed Velvet Apocalypse. E vamos agora ficar com um trabalho um pouco mais longo. Tem o nome de Just a Lifetime, ainda do mesmo disco, e acho que este aqui tem uma experiência estética mais abrangente. Depois disto, vamos para loucuras, mas é também disso que se faz a mosca. Ficamos com, agora, Just a Lifetime, são os The Legendary Pink Dots. Time we send them waiting, yes, you guessed it. ouvimos a música dos The Legendary Pink Dots, clássicos com uma vasta discografia e algo que podem explorar se estiveram, enfim, se gostaram do que ouviram aqui. Ficamos no disco The Crushed Velvet Apocalypse, que nem sequer é dos seus, enfim, pelo menos não é o que apontam como um bom sítio para começar. Acho que falam mais do The Maria Dimension. E ouvimos Just a Lifetime, o disco chama-se The Crushed Velvet Apocalypse. E depois disto, como disse, vamos seguir para outros sítios. Acho que calculei mal o tempo e vamos ficar mesmo à justa. Queria introduzir na música o trabalho áudio experimental de IDM Theft Able. É um músico de Portland, se não estou em erro, muito prolífico, faz muitas experiências com field recordings e com coisas enfim, que ele vai apanhando, coisas da internet. Todos os discos são experiências em si. Ele é de facto muito prolífico e para hoje sinalizei dois trabalhos que julgo serem interessantes. O primeiro chama-se E-Custodial New Stargaze. Vamos ouvir a faixa And Polka Non-Nonchalant ou Aspirant Superman. É uma experiência sonora mais abrangente, não necessariamente uma música. Não sei se a vamos ouvir toda também para deixar um espaço para a outra faixa que selecionei, que é bastante diferente, mas ficamos com um pouco desta e começamos no início. Thank you. Estamos a ouvir o trabalho de IDM Theft Able, chama-se And Polka Non-Nonchalant ou Aspirant Superman, e o disco tem o nome de Ica Sodil New Stargaze, que foi gravado em 2004, mas na verdade apenas lançado 10 anos depois. É um artista muito prolífico e atua em várias áreas artísticas, faz umas colagens bastante jeitosas e tem, acho que a sua postura de espetáculo ao vivo deve ser uma coisa muito, muito interessante. Estes trabalhos são, enfim, para mim, o significado de uma enorme, enorme liberdade, seja para escolher o objeto artístico, seja também para o apresentar. E acho que está aqui um possível ponto de fuga para quando nos cansarmos da música pop, para quando nos cansarmos da música que é composta. Acho que temos aqui uma boa forma de escapar essa opressão da forma. Vamos ainda ouvir um último trabalho de IDM Theft Able, mas antes disso relembro que vamos organizar para a semana a última sessão do ciclo A Palavra de Prata e a Bunda Riqueza. Já vimos um dos filmes, o Slacker, de Richard Linklater, e para a próxima semana vamos ver The Conversation, de Francis Ford Coppola. É um filme magnífico, que funciona a vários níveis, que é um objeto estético cinematográfico tão, tão completo, e que pode ser analisado, prestes a essa análise, ao contrário de Slacker, que é um filme muito mais inofensivo. Não era tão composto. Isto para nos recompormos da poderosíssima experiência que foi ver Persona na sala do auditório da Escola de Ciências. E teremos, por certo, um novo ciclo para a semana. Portanto, fica à nota. Próxima quarta-feira, a partir das 8h45, se quiserem aparecer, estejam à vontade. A entrada é livre, obviamente. E vamos discutir o filme no início e depois, no final, mais um bocadinho. Bom, e para terminar, relembro que a Mosca tem o seu Facebook, em facebook.com/mosca-da-rum, onde realmente interessa, no seu blog, em ocuprofago.wordpress.com. Temos ainda o Patreon, em patreon.com/a-mosca, se quiserem perceber como é que podem ajudar financeiramente este programa. É uma contribuição simbólica que, enfim, dá mais alguma força para continuar. Não é que seja preciso, eu estou aqui incondicionalmente, mas podem-me pagar uns filhos que não... que seria obviamente muito, muito agradável. E é isto. Vamos ficar com o último trabalho da autoria de IDM Theft Able. Aqui são, acho eu, trabalhos vocais. Não tenho a certeza como é que isto foi feito, se há overdubs, se foi tudo no mesmo take. Qualquer das formas, acho que é impressionante. O disco, este, é de, penso eu, 2017. Chama-se If I'm Too Fat For You, Why Don't You Come Over and Hear and Suck Out All the Fat. É muito literal. E vamos ficar com a faixa Bessie Softball Field and Surrounding Woods. E é com este trabalho que nos despedimos. Eu volto para a semana, se não nos virmos mais cedo. E espero que tenham gostado, tenham passado uma boa hora. Para a semana será gravada, não estarei cá, estarei em Lisboa. Portanto, se algum ouvinte daí me quiser pagar fins em Lisboa, também estão à vontade, sintam-se convidados. E ficamos com o trabalho de IDM Theft Able. Assim me despeço, até para a semana. Fiquem bem. Um enorme abraço e até já. Thank you. Se ainda estão é porque ouviram esta emissão até ao seu finalzinho. Muito obrigado pela companhia, espero que tenham gostado. Ficamos com, não direi a música, mas a experiência sonora de I.T. M. Theft Able, Bessie Softball Field and Surrounding Woods, do disco If I'm Too Fat For You, Why Don't You Come Over Here and Suck Out All This Fat. Foi mais uma emissão da Mosca, para a semana será gravada, acho que são dois fins de semana consecutivos em que a emissão é gravada. Não sei se vão notar a diferença desse lado, espero que não. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aí, espero que tenham gostado. Ajudem-me a divulgar este programa, se assim o quiserem, se não quiserem, bem-vindos na mesma. E espero contar com vocês para uma próxima. E até já.